Está há um mês em cartaz nos cinemas e promete tornar-se a comédia portuguesa do ano. Prendemos João Moreira numa cave, em Coimbra, a pão e água, para a derradeira entrevista sobre o filme do Bruno Aleixo. Em 2008 nascia um fenómeno viral como poucos em Portugal. Num singelo conjunto de pequenos vídeos, toscamente animados, um Ewok do Star Wars aparecia, por cima da Baixa de Coimbra, a dar conselhos a quem o ouvia. O seu nome é Bruno Aleixo e trata-se de uma criação de João Moreira e Pedro Santo, dois argumentistas, com a ajuda de João Pombeiro na animação. Em pouco tempo, o universo de Bruno Aleixo explodia numa série de televisão na SIC Radical e apresentava novos personagens e rubricas. O resingão Bruno, o ingênuo Renato Alexandre, o rude Homem do Saco e outros bizarros bonecos tornar-se-iam as figuras da ficção residentes em Coimbra mais populares de sempre e, em pouco mais de 10 anos, conversaram na rádio, na televisão, na internet, no teatro, em livro e, este ano, chegaram finalmente ao grande ecrã. Ligou-me um homem que tem uma empresa que faz filmes e quer que eu lhe faça um filme. Lá para a empresa dele. Que fixe! Que empresa é que é? Que diferença é que te faz? Conheces alguma? Quem nos ouve desde o início saberá que a dupla criativa Pedro Santo e João Moreira foi das primeiras a visitar o Tasco do VHS, logo ali no nosso arranque, e isto só faria sentido se fizéssemos um episódio dedicado à sua magnum opus, o filme do Bruno Aleixo, que, quem sabe, será o filme português do ano. Ergam as vossas taças de espumante e lancem um sonoro urro para receber excelso João Moreira, o anadiense mais famoso a seguir ao José Cid e o Pedro Cinema Xunga, também está cá. Olá Pedro, tudo bem? Danadia, não, isto não é. Este tive que acrescentar mas agora que não estava no guião. O Bruno Nogueira é danadia, pá. Acho que, acho que é. Cantanhedo ou anadia? Não, ele não é de lá. Eu acho, que ele... acho que é a mãe ou o pai. O avô, é o avô. É uma cena. Tem uma raiz ali à zona. Tá bem. Tem. Eu também não moro em Anadia, atenção, moro cá. Mas és lá ou não? Ou seja, os meus pais são os dois de lá, portanto. Então faz deixa-me manter a minha introdução mantém, certa. Eu costumo dizer, as pessoas perguntam onde é que as pessoas são. As pessoas, onde é que os meus mortos estão enterrados? Onde é que eu vou ao cemitério no dia 1? No dia dos mortos, sim. É em Vilarinho do Bairro. Então, se for chinês, vais aonde? É aqui assim? Em cima, não, atrás deste edifício. Exatamente. Vais à loja de chineses, não é? Okay, comprar jarras. Não ao cemitério chinês, pá. Onde é que tu vais visitar? Eles comem, é isso que queres dizer, que os chineses comem os... São canibais. Comem os canibais. Está giro este preconceito em 2020, é Paulo. Boa! Não queres me fazer mais danadia também? Toma, és danadia, tu? Não é? Sim. Tu não puseste aí no teu... Mas eu não sou o mais sério, conhecido. Não, ainda vem o António Sala. O António Sala é de... É. Mas também tu já contracionaste lá do Departamento. Como é que se chama? O Tony, exatamente. Ainda há muito, fogo. Não, mas agora tu estás mais... António, o treinador de futebol. Sim, exatamente. Ah, boa. E o Coisa também não é... Não, o Jesse não é tipo da Chamusca, uma cena assim? Ou pois, sim. Ele agora já se localizou em Mugfor, se calhar. Já tem a morada fiscal lá. É. Sim, eu também conto. É onde tens a tua residência fiscal. Sim, e ainda tenho. É verdade. Nas ainda tenho. Parabéns pelo filme. Obrigado, do Bruno Aleixo. Já vai em que semana de exibição? Na segunda? Vai acabar agora... Isto vai para o ar quando? Entretanto. Pronto. Durante uma semana. No dia que estamos a gravar isto, vai acabar agora a terceira semana. Ok. E que tal? Está a correr bem? Já passámos os 20 mil, que era o que nós queríamos. Portanto, a partir daí é ganho. Muito bem. Já estás farto de ser convidado aqui para estes programas, não é? É pá, não. Já estás farto de responder às mesmas questões? Tu vais ter saudades disto. Tu vais ter saudades disto. Não sei se... Mas houve ali uma semanita que foi um bocadinho pesado, sim. Mas agora já está tranquilo, outra vez. Okay. Agora já podes ver esta malta, não é? Mas sim, já podes. Sim, parece o circuito de cinema que vai para as aldeias. Já é acessível. Vai para as aldeias, não é? Começa a fazer agora as salas de teatro nas aldeias. Com pedaços de fita a menos e caraças. Exatamente. Vamos ter de pedir isto, não é? Para fazer, falares de como é que a ideia surgiu, essas coisas todas, mas bem. O nosso público ainda não ouviu. Em 30 segundos ao menos. Os nossos 7 ouvintes... O nosso público já viu outros podcasts. Já. Não. São exclusivos, não. São exclusivos. O nosso público de 10 pessoas, que estão aqui 3. Eles estão a usar para tentar catapultar isto um bocadinho mais assim. Sim, pá. Opa, já acho que isso é óbvio. Vai ouvir pela primeira vez. Mas... E atenção, nós também estamos... Hoje estamos aqui com algo de patrocínio do Sr. Joaquim, aqui com o anuário, o segundo anuário, não é? Do Sr. Joaquim, pá, é um dos senhores mais famosos, pá, tem um dos videoclubes mais famosos à face da Terra. Também com um filme, brevemente. Ah, próxima, muito bem. Na próxima década. Provavelmente, livros. Olha, eu tenho uma ideia brutal para ti. É com atores conhecidos, mas vocês dobram as vozes deles por cima. É uma muito boa grande ideia. Olá, o que é que consiste este filme? Este livro? É pá, querem começar por aí. Exatamente. Opa, este livro vem de uma página que nós criámos para no Facebook dizer às pessoas quais são os filmes que saem no circuito alternativo. Naquilo que alguém, não é? Chama a pirataria, nós não. E então as pessoas, para terem atenção do que é, e na altura o Facebook andava a cortar, quando um gajo metia um link, os gajos cortavam logo, censuravam. Então nós arranjámos este estratagema para dizer às pessoas o que é que está a sair aí no mercado. Ou seja, cinzento. A pessoa, em vez de aceder aos links, compra um livro e tem lá os links nesse livro, é isso? Não, isto vem do Facebook. São textos do Facebook. Vem com CD-ROM. Exatamente. Vem com CD-ROM. Uma pendrive. Uma pendrive de 50 GB carregada de filmes. Eles olham para o livro e vem http://rxt/h. Começamos a falar no Bruno Aleixo? Sim, Bruno Aleixo. Já está, já foi. Já estamos a falar outra coisa, pessoal. Olha, então, eu vou-te fazer... Eu confesso que eu sou um ovo podre, eu sou o único ovo podre aqui nesta mesa, eu ainda não vi o filme. Ui, mas o filme ainda não saiu, portanto tens tempo para ir. Ah, muito bem. A versão Rated X ainda não saiu, não é isso? O Bruno Aleixo não diz palavras. Não, ainda não saiu dos cinemas, tipo, não é que ainda não tenha saído. Sim, ainda vou a tempo. Ainda não pode haver um director's cut. O dia, não se cansar. Ainda não está no Sr. Joaquim, é isso que queres saber, não é? Eu garanto que vou vê-lo porque ele ainda estiver em sala. Eu garanto é que vai ver lá a sala. Só são os brasileiros que, entretanto, tenham um posto aqui de estudio no Brasil, se calhar já está na internet brasileira. Mas já na internet brasileira. Os endas coreanas, não é? Cor suba, que é assim que aparece no fecheiro. Olha, fala-nos aí do maior desafio que tu tiveste, vocês tiveram, tu e o Pedro Santo, ao passarem do pequeno ecrã agora para o grande ecrã. Qual foi assim o principal, mais complexa? Foi mesmo a questão do guião, não é? Sim. O guião é fazer um guião para um filme é completamente diferente. Não? Sim, ali tinhas de sustentar no modelo de televisão 5 minutos. Mas é só porque é maior? Não, porque tem especificidades diferentes e tem um arco narrativo que tem que ser. Quer dizer, já está estudado, tipo, não vou inventar a roda agora, né? Agora, a nossa questão. Opa, a ideia do filme não foi nossa, foi a aproximação do produtor que nos desafiou, digamos assim, convidou a fazer. Em 2013, está tudo bem lá. Opa, e o que nós optámos por fazer é. Como é que teria sido se o produtor, em vez de fazer a proposta a nós, tivesse feito ao próprio Bruno Leixo, como se o Bruno Leixo existisse? Foi logo a vossa primeira ideia, esta que... Não foi. Nós, felizmente, tivemos um apoio ao guião para poder estar 3 anos a fazer testes e versões e... Assim. Mitras, basicamente. Tiveram a mitrar durante 3 anos, basicamente. Não, isso teria a mitrar... Um processo de maturação, sim, aquela coisa. Estaria a mitrar se eu fosse a fazer a tempo inteiro. E não foi a tempo inteiro. Portanto, muito bem. Tiveram a maturar a ideia. Um bocado. Sim, muito bem. É muito, eu achei importante um gajo escrever e depois, passado um ano, pegar naquilo e dizer, epá, que porcaria, vou fazer outra vez. E, obviamente, mantivemos partes, mas a maior parte, o grosso, foi reescrito. Epá, e esse pressuposto, que é aplicar aos bonecos o que é que seria fazer um filme, porque o filme não tem uma estrutura de um filme, parece-me um making-of, não é? Parece um brainstorming. Sim. E foi a solução que nós arranjámos, porque, de facto, o universo deles, eles são tão estáticos, aquilo é tão baseado no diálogo, que é impossível manter esse registro durante hora e meia. Portanto, tivemos que arranjar um subterfúgio qualquer que fosse o, sei lá, várias linguagens de cinema aparecer no ecrã para dar algum dinamismo visual à coisa. Não pensaram em fazer tipo a Pixar em 3D, assim, uma coisa. Opa, no início era uma das que hipóteses. Eu acho que ia ficar muito estranho, mas no início era uma das hipóteses. No início, não do filme, no início, quando lançámos o boneco, achámos. O quê? Já ainda nos tempos do Ewok? Não, logo a seguir ao Ewok. Achámos, quando fizemos a primeira season para a TV, achámos que valeria a pena fazer um 3D para o boneco ter outras posições. Epá, mas nós acabámos por perceber que o tosco é que era um bocadinho o segredo. Uhum. Eu não vi o filme e eu sei mais ou menos um resumo ali do conceito, que é, eles estão ali no café, né? Numa mesa de café, ali no Parque Verde, na esplanada do Museu da Água, né? Toda a gente que é de Coimbra conhece bem ali a zona, e basicamente estão a discutir as várias hipóteses de cenários para o filme, que são interpretados então por vários atores. E esse conceito base ali do brainstorming é o que se mantém fiel à parte televisiva ou à ideia original. Exatamente. Tudo o resto é que são os elementos que é... Que é novidade, okay, não é? Exatamente, sim. Que vamos expandir aqui o universo do Bruno Aleixo. É, a ideia é um pouco essa, quer dizer, aquilo não desvirtua e ao mesmo tempo traz elementos novos. Exatamente. Olha, eu fui ver o filme num dia de semana, era uma quarta-feira à noite, e no El Corte Inglês, creio eu, foi assim um dia aleatório. E eu entrei na sala, fui dos primeiros a entrar, e quando dei por ela, a sala estava, pá, aí tipo a 90%. A sério? Incrível, yeah. Uma quarta-feira à noite, mas era um, opa, um dia aleatório, nem sequer era... Não é mais barato nesse dia? se jantares incluído. Eu vou contar para espanholas. Eu vou contar um segredo que eu faço, que é participar em passatempos para filmes que eu sei que ganho com alguma facilidade, quando são aqueles filmes assim estranhos, que ninguém sabe quem é. Ganho os bilhetes. Tipo Bratz. Yeah, tipo isso. E depois mudo de sala. Entro com o convite e depois já tu lá dentro mudo de sala. Tu fazes isso. Outra vez mudas de sala em comenda? E na parte da publicidade? Não, estou a entrar. Eu vou entrar. Em vez de ir para a sala 5, que é onde está a passar as mulherzinhas, por exemplo, vou para a sala 6, que é logo a seguir, e vou. Malta, olhem este rosto. Malta do cinema, nós, memorizem. Opa, é tu podes estar a destruir neste momento um segredo. Sistema que é inteiramente baseado na confiança. Yeah. Porque há malta que sai de uma sala e entra noutra. Se calhar vou cortar esta parte. Não vais cortar! O Daniel tem este hábito. Pronto. Ele, para ficar bem na fotografia, corta sempre as partes dele. Tem esse poder então, também, não é? Conclusão: a sala estava cheia, pá, ao meu lado estava um casal de idosos. Velhotes, eram velhotes, eu assim, eles vieram ao engano, viram o filme do Bruno Aleixo, vieram ao engano, só pode. Não, se calhar mudaram de sala, Daniel. Engano. Yeah. Riram-se, ué, a sala estava com um entusiasmo, opá, sabiam, conheciam a fórmula, e eu quebrei ali um preconceito que eu tinha, que achava que o Bruno Aleixo era uma coisa de 20, 30. Uhum. Não, tem mostrado que tem, chega até aos 70. E... Vocês também estão a ficar surpresos ou não? E garotos, opá, sabes que eu vali uma altura em que eu achei que... Que, opa, é sempre o medo que uma pessoa tem, né? Que é ficar outdated, né? Ultrapassado. Que às vezes aconteceu, opa, há muita malta que gosta de outros formatos que entretanto deixou de gostar. E houve ali uma altura em que eu achei que já tinha passado. Porque estava, apareceu um fenómeno que eu não consegui compreender. A primeira vez eu senti-me velho e disse: eu não estou a perceber o que é que está acontecendo. Foi aquele fenómeno dos WTFs, quando era dos youtubers e não sei o quê. Eu não percebi o que é que estava a acontecer. Eu disse, pá, isto deve ter muito interesse e eu é que não percebo. Só que, entretanto, eu achei que o Bruno Aleixo fosse cair aí. Pá, e porque era na internet, estás a falar. Porque o domínio era o mesmo, é isso. Era, pá. Ou seja, tipo, a certa altura já a malta nova já não... Ou seja... Não é que o interesse do Bruno Aleixo fosse desaparecer, mas eu achei que já não ia conseguir conquistar público novo. Ou seja, os putos de 15 anos já não iam para aquela cena e iam papar para... Como é que surgiu este fenómeno do Bruno Aleixo? Foi vocês, por Carlice, que criaram aquilo ainda aqui na escola? Ou já... Não, já foi com o da escola objetivo? Já eram pagos. O da escola já era um sapo. O sapo na altura pagava conteúdo, sim. Mas esses vídeos ainda estão online hoje em dia? Estão. Quantas visualizações é que eles têm? Tens ideia? Opa, aquilo entretanto estava no SAP. Ainda recebem? Não, nós não percebemos porque, opa, aquilo como foi vendido para o SAP, só podia estar no SAP, nós não podíamos pôr em outras plataformas. Mas, obviamente, alguém pegou e pôs. Exato. Epá, mas eu lembro-me, há das escolas com mais de 1 milhão, portanto, pois. Que para nós é muito. Mas esses, o pessoal do Brasil gosta muito de ver esses então, e quem é que isso, está... isso é outra coisa, vocês têm público brasileiro. Que não é assim tanto. Eles percebem, fazem muito barulho. Eles percebem o... Percebem. Fazem muito barulho, são muito barulhentos, no sentido, ou seja... Eles só percebem o aumento do saco por tal jogado. Não, mas isto é nós. E o seu jaco. Vocês interrompem os... fazem as perguntas, depois interrompem as pessoas. Sim, não é? sim, é normal. Começamos dois. Okay, somos okay. Implicados. Não, me diz lá, desculpa, são muito barulhentos? Não, ou seja, dão muito de si, ou seja... são capazes de ir para ser 10% do público do Facebook e comentam mais e fazem barulho Mas também tem mais tempo livre. São horas diferentes. Segundo preconceito hoje. Tem que fazer um terceiro ainda. Tens que pôr um contador. Exatamente. Mas em relação a esta questão dos públicos, e eu tenho três filhos. Tenho um miúdo com 6, uma miúda com 9 e um miúdo que vai fazer 12. E eles há pouco tempo começaram a ver o Bruno Leixo. E de facto, eles gostam. E porquê? Se passarem na televisão eles não veem, não ligam, porque é a televisão. Mas como é que ele está no YouTube? Eu no outro dia meti-lhes. E eles fazem uma grande distinção entre que é um conteúdo de televisão e um conteúdo de YouTube. Para eles, os gajos só veem YouTube. Sim. E eles começaram a ver na altura os conselhos. E depois passaram para a escola, para aqueles vídeos da escola, uhum. E os meninos adoraram aquilo. E eu estava com um bocado receio, mas depois lembrei-me, não, isto é perfeitamente safe for work, não é? Não ligo. Sim, sim, tem muita maldade. Quer dizer, o Neco tem é uma maldade, mas é uma maldade quase de chique esperto. Tipo, sim, não sim, é, sim, não mas é... os meninos adoram aquilo. Sim, aquelas sim, sim, sim, sim, mas os meninos também... gostam muito. Porque é mentalidade de criança, não é? Tipo, um bocado. O Bruno Aleixo pensa como um garoto. E aqueles vídeos da escola primária... Epá, eu não sei como é que tu fizeste aquilo, mas entra mesmo no espírito dos miúdos, porque os gajos compreendem profundamente o que é que está ali a acontecer. Eles compreendem aquelas... Relatable, exato, não é? Exato, aquelas guerrilhas itas entre os miúdos. E depois não há aquelas... um conteúdo muito longo e a malta e consome aquilo. E pedem para eles vêm, e quando nós vimos uma vez, e depois passamos para o próximo, mas vêm o mesmo vídeo 20 vezes. Várias vezes, pá, é esquisito, sim. Exato. Se queres ficar em Coimbra, não podes ser imigrante. Tens que ser outra coisa. Ah é? Então quer ser proxeneta? Não digas isso. Tu nem sabes o que isso é. Sei, sei. Ou também não se pode ser proxeneta em Coimbra. Bruno, isso não se diz. Isso é uma palavra muito feia. Não é para os meninos dizerem. Então já posso ser imigrante? Qual é a equipa? Bruno, quantas pessoas claro é que estão ali imigrante por trás do making do Bruno Aleixo? Opa, uma. Não. Normalmente somos dois. Sou eu, Pedro, a escrever. Fazemos as vozes também. Eu faço... faço vozes mais bonecos. Eu faço do Busto, eu faço dos outros. E depois há um animador. Obviamente no filme foi preciso muito mais. Sim, Bruno, podes ser imigrante em Coimbra. Sim, filmagens e o... E tem animações até de cartoon, não é? Tem lá uma parte muito engraçada. Que é, toda a gente gosta, toda a gente gosta daquela parte. Opa, foi é um amigo brasileiro, que mora lá no Paraná e que fez a animação. Fez só online, nunca tive com ele. E fez também aqueles bonecos na introdução, no final. O filme tem até uma identidade visual, não é? Tem ali qualquer sim, coisa. Sim. Ah, estás a falar daquela animação do... Ao início, estou-me a lembrar do meu início. Mas, sim. Há bocadinho estavas a falar daquela cena do Nelson. Do Nelson e do Ah, não, Cocó. isso foi uns desenhos que eu fiz e o Francisco animou. A sério? Mas tu fizeste aqueles desenhos? Aquilo para parecer tinha sido um garoto. Um garoto. Mas está bem feito aquilo. Está, passa tá bem giro, por desenho de garoto. Passa. E não é fácil fazer desenho de traço não, de não, não. Traço de garoto. Tem que ser assim com um marcador para ficar tudo tosco. Vocês têm atores reais? Explica-me como é que... Primeiro pensaram nos atores e contactaram-nos? Ou nesse caso, sim. Eles estavam à disposição? Como é que foi? Não, nesse caso, pá, nós fomos escolher atores que já tivessem trabalhado com a produtora, com a Som e a Fúria. Portanto, para nós foi mais fácil chegar até eles. E eu diria que a grande maioria foi já escrita a pensar neles. Aliás, o guião está lá, o nome dele. Está lá Rogério, está lá Adriano Luz, está lá. Muito bem. Gonçalo Waddington. O Rogério Samora é um bocado do. Já, pá, olhas para ele e pensas no Homem do Saco, está assim muito bem. Pá, eu acho que o gajo bate certo. Mas ele já tinha feito uma cena com piada no. Se exclude, mas... Eu acho que ele vai ser trilogiado. Não, é tipo o cabelo, ter o cabelo encarpado. Eu acho que ele não é tão coisa como ele, mas... Não, mas aquilo... Ele já tinha feito uma cena para as Mil e Uma Noites. E o Adriano também já tinha participado no Mil e Uma Noites. Portanto, nós já estávamos mais ou menos a ver o perfil dos atores que batiam certo para aquilo. Opa, isso é tudo a questão da idade. Tinham que ter à volta da idade dos personagens. Dos personagens, que é a volta de 60. O saco tem 60? Tem 62. Tem 62. Mas o homem do saco é tipo um Wookiee. Pode ter 300, 400 anos. Isso não sabe. Aí. A lenda é... O Bruno Leixo tem 62 e tem uma avó. A avó é viva. ou parem muito novos. Mas aquilo é pais logo aos 2 anos. Aquilo é um cruzamento. Ele não é um Ewok. Ele é um cruzamento, não é? Não, ele é um Ewok. Ah, ele é um Ewok. Fez uma operação plástica, sim. Ah, ok. Muito bem. Por razões que me parecem óbvias, claro, nesta altura. Claro que sim. Olha, eu e o Daniel tivemos quase por uma unha negra para figurar no filme. Nós fomos contactados ali pela malta do Cine Clube da Bairrada. Sim. Ah, para irem ao Eu não sei que sequência era. Era a cena do hotel, quando eles estão aquela cena preta e branca. Não sei, eu acho que é possível. Para estar lá sentado. Sim. O que eu perdi. Eu tinha-me falado do rapto. Eu tinha-me falado de uma cena do rapto. do rapto. Não sei se era essa cena do hotel, se era do rapto. Mas no rapto não tem, a sequência do rapto não tem, não tem, não tem figuração. Não tem figuração. Mas vocês filmaram ali no Clube de Ancas, não é? Sim. Foi a parte do bar? Foi a parte do bar e há umas outras cenas, a parte do bar e a parte da cave também foi filmado lá. Eu conheço algumas das pessoas que estiveram ali com vocês e eu sei que vocês depois também foram à Praia da Tocha, eu ainda não fomos vi o à filme. Praia da Tocha. E agora eu aqui, a cena inicial é na Praia da Tocha. Começa na Praia da Tocha, precisamente. Sim, eu vou estragar agora aqui um bocadinho porque aquilo era suposto ter sido uma road trip. Isso não foi uma road trip muito. Foram para perto, deixa estar. Muito bem. Muito era suposto ser assim, numa praia, não sabe muito bem onde. Algures, na Itália, então não aparece palheiros nenhum, não aparece palheiros nenhum, é só dunas e mar. É dunas e aquele mureto. Um bocado de cimento. Muito bem. Aquele muretozito. Mas olha, eu fiquei comovido, que eu acho que deve ter sido a primeira e última vez que eu vi numa sala de cinema, nos agradecimentos, escrito Câmara Municipal da Nadia. Vamos num cá. Filme. Pá, só por isso. Pá, fantástico. Não houve mais filmes com. E não meteste Capital do Semana? Acho que não. Não, eles não mandaram esse filme. Dava-te mais 50 euros. Tem aquela cruz, não é? É um símbolo que tem assim duas. É duas taças de espumante cruzadas, acho que é isso. É tipo chutes. Exatamente. Tá bem. Ou então é tipo a cena do cobra, dos gajos lá da coisa lá. Com os martelos. Não, mas agora é a nova tira chitá, quer dizer. Sim. Fazer mais acho filmes que sim, o Gérard Depardieu já esteve no saco a fazer um filme. Mas sim. Isso tecnicamente e geograficamente é mealhada. Ainda é barrada. Está bem. Então, e tu fizeste figuração? Fiz figuração nesse filme. Ah, igual Gerard Depardieu já. E ofereceu uma bolacha ao Gerard Depardieu? Não pude. Eu, se pudesse ter ido fazer figuração no vosso filme, estava lá batido. Percebes? Foi no Hotel do Parque, sabes? Aquele pequenino. Bordeaux. Sim. Parece... Opa, nós não. Eu também estava não consegui. Tinha um trabalho também marcado no mesmo dia. Estava assim tanta gente nessa cena. Não consegui. Não, aquilo é. Estava ainda bastante. Quer dizer, acabam por não aparecer porque estão a passar, sim. Não sei o quê, mas ainda estavam para aí umas. Que é a única cena onde vocês aparecem as yourselves, não é? Exatamente, é verdade. Fala nessa sequência. Vocês têm um cameo. O teu debut no grande ecrã. Não, essa cena é mais fácil de explicar porque era a única cena em que é integralmente com o narrador. Sim. Exatamente. Não é? As outras têm as pessoas a falar. Essa é uma cena que tem narrador, portanto. A questão de ter atores próprios para essa cena era um bocadinho exagerado. A única pessoa que tinha que estar é o Alvin, porque sim, né? Porque tinha que ser o Alvin. Opa, e as outras pessoas podiam ser umas quaisquer, portanto, acabámos por fazermos nós próprios. Ok. E o Café do Aires também fez o seu debut na primeira vez. Café-restaurante. Olha, café-restaurante. Por acaso tenho uma coisa a dizer. Nós aqui, então, à quarta-feira, vamos religiosamente à Taberna do Aires. E eu, por acaso, há lá uma fotografia com vocês. Ele tem lá uma parte com várias fotografias. E há uma fotografia lá com vocês. Agora, eles são três irmãos. Eu sei que há um deles que aparece no filme, eu não sei qual é que é. Porque eles são três irmãos. São três irmãos. Não, acho que não, pois não. Há um mais velho. Aparece o Aires, mas é um ator. Atenção, mas foste mesmo ao Aires? Tu conheces aqui a Taberna do Aires? Conheço. Pronto, e foi lá. Não foi lá. Filmado? Não. Que eu não vi o filme. Não, então... foi no Clube de Ancas, caralho. Ah, foi no Clube... A simular. Ok, mas não tiveram mesmo o Aires. Que é um filme, sabes? Eu sei que é um filme. Eles não foram mesmo ao espaço no Armageddon. Pronto. Eu, por acaso, quando eu soube que o Aires tinha aparecido e eu vi, associei a fotografia que eu lá tinha visto na parede do Aires e que vocês tinham mesmo gravado lá, percebes? Foi por isso. Mas não. Foi uma cena toda simulada. Não cai nada. Isto é um truque. É uma questão de ângulo. É física. É física, é. Não está também a estar no chão. Foda-te! Eu não tenho punho! Qual é a vossa sequência preferida? Aquela que achas que está mais bem sucedida. Opa, eu gosto muito da parte dos estudantes. Mas não vamos contar aqui para fazer spoiler. Sim. É a minha parte preferida. Mas não é para todos, não é? Assim, é tipo... Não sei, acho que é para estar sempre a mais gente do que eu estava à espera. Tu já foste ver o filme em sala com o público? Opa, em Portugal vezes? Não. Acabei por ver. A primeira vez que o filme passou em sala foi no Brasil e nós estávamos com mais medo para saber se... Vocês não tiveram em Anadia na antestreia? Tivemos, sim, mas estávamos, quer dizer, com fome e fomos comer. Não, acabava por não ficar o filme todo. Fico, okay. Pá, sei lá, a primeira meia hora, porque depois, entretanto, pá, já vimos o filme 30 vezes ou 40, o que é que é, pois. E já não há paciência. Já sabiam o que é que ia acontecer, não é? Assim, uma vaga ideia. Exatamente. E, desculpa, não estar aqui a interromper. Sim, não. São todas excepcionais, não é? Claro. Naquela sequência em que vocês aparecem mesmo, vocês, qual é a porcentagem de pessoas que vos reconhece? Há poucas, mas aquilo é tipo, estás lá um gajo qualquer. Ele agora não, estás farto de aparecer, pá, agora, já sim, estragaste. Mas já estava com o cabelo diferente. Já estragaste. Okay. Qual foi o sítio, agora com o filme, mais, onde tu tiveste mais presença pública? Como assim? Qual foi o programa de televisão ou a situação onde tu estiveste que tiveste mais exposição agora na promoção do filme? Epá, eu fui ao programa do Herman, não sei se há muita gente a ver aquilo. Cá por casa, não é? Sim, casa. Pois. Então é capaz de ter sido. Eu acho que já não vejo nada do Herman desde a hora H. Foi mesmo antes dele se despenhar mesmo lá no fundo, deve ter sido assim mesmo não, a última não, coisa. Não concordo com isso. Também não discussão. Concordo. Também não concordo. Agora aquilo é um bocadinho... Tem 6 convidados e falam todos um pouco. Opa, eu se calhar íamos então aqui fazer... Vamos ao, fazer ao um bowl. Jogo, fazer um jogo. E atenção, isto não está viciado, eu não sei o que é. Como vocês sabem, o Bruno Aleixo gosta de fazer uma coisa que é decorar factos e curiosidades sobre coisas estranhas. Para ganhar apostas. Exatamente, para as meter em conversa e depois ganhar apostas. E eu, à luz disso, inspirado no Bruno Aleixo, coloquei aqui uma tacinha com uma data de perguntas desse tipo. Espera aí. Tem queres ganhar? Olha, sim, lavaste as mãos. Coloquei aqui curiosidades. É onde eu ponho os meus cereais, atenção. Pronto. E eu, isto vai rodando. Pá, entre vocês os três, que são vocês que estão de fora, vamos ver quem é que acerta mais. Mas estão de fora, pá. Podes começar, sim. O que é que eu ganho? Qual é o Pedro? Prémio? Pedro... Ah! Tem um prémio! Tem um chocolate. É um chocolate. Cuidado. Porra, desses manhosos comprados no... Ah pá, porra, estás a criticar o prémio. 50 cêntimos, é um chocolate. Mas calma, que pode não ser teu. Com passas? O que é que era um chocolate com passas? Nem sabia que havia. Eu tinha 4 chocolates em casa e escolhi o que não queria. O Bruno Aleixo chamava-lhe um filho. Óbvio. Então vá, tira lá um bar. Nós podemos dividir por 3, não sei. Foi posso ler? Tá, diz lá então, qual é? Assim, trazia no bolso de trás. Diz a pergunta em voz alta e tens aí 3 hipóteses. E tu? Já fui bombeiro em Nova York e estava ao serviço durante o 11 de setembro. E as hipóteses são? Gary Sinise, que eu não sei quem é. Não sabes quem é o Gary Sinise? Não sabes quem é o Gary Sinise? Digam quem é. CSI Nova York. Alec Baldwin e Steve Buscemi. Eu vou dizer o primeiro que eu não sei quem é, portanto. O Gary Sinise? Sim. Opa, eu vou para o segundo, vá. Não, é só para ele. Ah, é só para ele, sim. Está certo? Está certo? Está errado. É o Steve Buscemi. Pronto, tu não Steve Buscemi é bombeiro? Já foi bombeiro. Eu tenho fotografias dele com o cartão de bombeiro. Sério? Vocês vão para o internet. Era o único que acertava nessa, então. Eu passo a minha vida na internet, eu não tenho vida social. Eu conheço essas coisas todas. Ui. Tem membranas nos dedos dos pés. Ashton Kutcher. Kutcher. Sim. Essa eu sei. Jeff Goldblum. Não digas. David Charvet. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Certo! Um ponto para o Pedro. Eu sabia. Estás mais perto do chocolate. Yeah. Estas passas. Vamos baralhar. Bah, isso não é para ver, é só para tirar. Vá. Só baralhei, meu. Foi colega de quarto de Al Gore em Harvard. Leonard Nimoy, pá, que acho que é velho demais para ser colega dele. O Tommy Lee Jones e o Robin Williams. Epá, o Tommy Lee Jones é gajo para ser maluco o suficiente de ter sido colega de quarto do Al Gore. Tommy Lee Jones. Está certo, muito bem. Porra, só é que errei. Isto vai rodando, pode ser que consigas recuperar a dianteira. Viajou até à Escócia e tentou pescar o monstro Loch Ness. Sean Penn, isto é verdade, ele contou num talk show. E Rosie O'Donnell, vou dizer Charlie Sheen. Está certo. Não sei porquê, mas... Deve ter sido um dia... talk show que levou uma cana com um bocado de carne na ponta e que tentou apanhar o... Deve ter sido um dia que fumou assim uma broca um bocado grande. Cheirou uma coisa. Foi moço de recados na rodagem do Shining. Simon Cowell, Ron Howard, Stephen Fry. Onde é que o Shining foi rodado? Inglaterra. Ei, estás-lhe a dar as pistas. É o Stephen Fry, não é? Errado, foi o Simon Cowell, sim, que é aquele gajo do The Voice, não é The Voice? Os ídolos. Um gajo que cabelo rapado. Ou não, não sei o que é o Next Não, Talent. É aquele gajo que trata muito mal as pessoas, não é? Sim, é, exatamente. É um não sei quantos show. Jardim lá americano, inglês. Tipo isso. Mas estamos empatados mesmo. Pronto, ok. Estão todos empatados. Não, mas eu não tenho. Ainda há esperança, esperança para ti. Epá, divorciou-se das ex-mulheres quando todas tinham 33 anos. Michael Bay. Não pode ter sido. Bem, o Tom Cruise é duvidoso. Dennis Hopper, não. É o Dennis Hopper. Errado. Foi o Tom Cruise. Tom. Luz aos 33. Vamos, caralho. Isso é muito divorcioso. Então, espera lá. Pera lá. Isto tem que ser corroborado. Então como é que ela se chama? Katie Holmes. A Katie Holmes tinha 33. Mas a outra era mais velha do que ele. Todas tinham 33. Depois vais à internet e contestas. Bem, eu vou contestar esta. Está bem. Bia, mais 10 Coca-Colas por dia. Aretha Franklin, Whitney Houston, Carrie Fisher. Carrie Fisher. Errado. Carrie Fisher. 10 Coca-Colas por dia. E tinha aquele corpinho esbelto no regresso. E não devia ser só Coca-Cola. Devia ser para empurrar. Aretha Franklin era empurrar. Era a raiz, não. É? Desculpa. Aretha Franklin. Então, porquê que estava aqui a fazer? É uma curiosidade. Não tem que ser só atores ou atrizes. Não, ela já fez cinema. Sim, já fez cinema, mas... Há músicas dela em filmes. Eventualmente. Já foi domador de leões. Yeah. Christopher Walken, Jack Nicholson, Rui de Carvalho. Sim. Bom, eu, do ponto de vista puramente experimentalista, sim, vou dizer Rui de Carvalho. Errado, foi o Christopher Walken. E pá, eu imagino. Imagino o homem a tirar relógios do leão. Vai, ok, muito bem. Vá, seriedade aqui à coisa. Coleciona Barbies, John Travolta, Johnny Depp, John Cena. Foi um John, ou um Johnny. Foi John Cena, imagino a colecionar action figures, mas... Pá, o John Travolta era se calhar demasiado óbvio, não é? O que queres dizer com isso? Não sei, talvez qualquer coisa. Pá, vou para o Johnny Depp. Certo! A sério? O pau está a ganhar. Boa! Fogo! Posso ficar para trás? Este gajo mete umas pistas falsas, pá. Eu... Lá pelo meio, pá. A madrasta do ator Josh Brolin é Barbra Streisand, Cher ou Hillary Clinton? Eu vou dizer Barbra Streisand. Está certo. Vamos. A Mimi Rogers, eu acho que ele foi casado... Eu estou a regressar ao Tom Cruise. Acho que era a Mimi Rogers. Eu ainda vou ver essa... Tá, pá, bem, Mimi Rogers. Vamos ter que pagar um chocolate. 33. Para ganhar um prestígio. Com o quadradinho desse chocolate é meu, pá. Esta é fácil. Uva, até agradeço que ganhes. Fica tudo colado aos dentes. O Daniel já se sentou em cima disso. Esta é fácil, irmã. Vá, diz lá. É ilusionista profissional. Sim. Al Pacino, Melissa McCarthy, Neil Patrick Harris. E a resposta é o Neil Patrick Harris. Certo, muito bem. Que é o... Era fácil, não sabia. Duke Hauser, não é? Estamos a 2-2? Sim, 2-2. Falta o Paulo, pode ir aos 3. Larga isso, depois vais ver. Estás aqui a questionar as minhas perguntas. Guano! Anda lá, vá. Ora, tem uma banda onde todas as músicas são sobre pizza. Fácil. Já percebi que sabes, não é? Fuck! Diz as hipóteses primeiro. Macaulay Culkin, Elijah Wood e Zooey Deschanel. Pronto. Macaulay Culkin... Aquilo anda tão mal. Se erras, empatam. Aquilo anda tão mal que é gajo para ter uma coisa dessas. Quem? O Macaulay Culkin. Então. Se bem que a Zooey Deschanel, ela tinha uma banda de música qualquer, acho eu. Tic-tac. Então, vamos para a filha do Caleb Deschanel. Está errado. É uma Macaulay Culkin. Essa é fácil. Tá bom! Todos empatados outra vez. Vamos, é assim, é emoção até o fim. Sobrinho de Francis Ford Coppola, Nicolas Cage. Está certo. Essa era fácil. Tirar cenas de vocês? Tirar cenas de vocês? Ela passou à frente. 3, 2, 2. Ora bem, esta temos poucas opções, não é? Então vá. Se bem que elas estão aqui. Usou peruca em todos os filmes de James Bond em que participou. Tu sabes? Então isso é tão básica, meu. Opa, não acredito. Não sei. Timothy Dalton, Roger Moore, Sean Connery. Tic-tac. Sim, é ele a fazer esses passos. Ele sabe. Não sei. Por acaso sabia? Não é uma peruca, é um tupé. É um tupé. Um capachinho. Roger Moore. Errado. Claro, Sean Connery. Este símbolo de masculinidade nunca poderia usar. Ele fez de propósito só para manter o jogo. É o meu preferido. Ele continua a ver cada vez que está em você. Eu tenho que certificar que a Mimi Rogers tinha 33 anos. Nem gosto nada destes bondes agora sérios. Pá, não me dá-me certo. Falta um tupê, pá. Falta isso. Tinha malária no Zimbábue. Mas diz logo as hipóteses, que é para quem nos ouve. Que é para se perceber. Diz logo as hipóteses. Não digo. E agora? David Duchovny, Rebel Wilson e Emma Stone. Epá, se bem que eu acho que o David Duchovny está aqui, que é, para, é uma má pista, porque eu já sei que ele é fã do David Duchovny. Então sobram duas hipóteses. Pá, no Zimbábue, a Emma Stone é demasiado branquinha para... Para ir ao Zimbábue. Para o Rebel Wilson, também é branquinha. Pode ser preconceito, faltava. Exatamente. Não, não, mas eu ia concluir, que era para aguentar com aquele sol torrido. Ah, ok. Deixaste aguentar e eu pensei que fiquei com medo a partir daí. Rebel Wilson. Está certo, está certo. Deixa-me ver, deixa-me confirmar. Os meus preconceitos, afinal, não. Sim, foi a Rebel Wilson, sim. Está 3, 2, 3. Teve um irmão gêmeo durante 35 minutos. John Lennon, Chuck Norris, Elvis Presley. Elvis Presley. Eu acho que certo, Chuck Norris matou-a, não? Está certo. Matou no útero. Exatamente. Estudou engenharia mecânica em Coimbra. Epá. João César Monteiro, Lino Ortelos, João Botelho. Pá, o João César Monteiro poderia ser engenheiro mecânico. Sim, ele era maluco para isso, não é? Engenharia mecânica é uma coisa muito especial. Eu vou dizer João César Monteiro. Obrigado. Foi o João Botelho. Com certeza. Pá, está aqui um aranhão, meu. É para matar? Não, que era assim, não podes matar isso. Então, mas é daqueles grandes. Vais tu, vá, anda, faltas tu. Olha, é a última. É, tenta pernões. Lá, olha. Tenta lá. É daqueles com aqueles pernões. Olha, eu vou já aqui fazer a desforra. Olha, não pode ter 33, olha. A Mimi Rogers não tinha 33. Caralho, ainda estás nesse... É verdade. Olha, tens que. Isto está assim, o Pedro lamento, mas já não posso ter acesso a estas passas. Eles podem empatar. Consegue resolver um cubo de Rubik em menos de um minuto. Ah, esta não. Lourenço Ortigão, Paulo Pires, José Carlos Malato. Se eu conheço bem o Daniel, sim. É alguém do círculo dele e será o José Carlos Malato. Errado, foi o Lourenço Ortigão. Também é do meu círculo de gajos bons, percebes? Ah, sim. Pronto, então ganhaste isso. Ganhei, sobra aqui uma pergunta que eu não dá para ninguém, não é? Era fã de Star Trek, Martin Luther King, Ronald Reagan ou Vasco Granja? Eu não tenho que responder, eu já ganhei. Vasco Granja. Eu não tenho que responder. Vasco Podem Granja. Desempatar vocês. Vasco Granja. E tu, quem é que dizes? Eu, Martin, não. Martin Luther segundo? Martin Luther King, Ronald Reagan, Vasco Granja. O Ronald Reagan. Errado, era o Martin Luther King, vocês ficaram os dois empatados. E ele tinha um sonho. Não é? Talvez conhecer Nova York. Havia outra curiosidade boa do Andy Garcia. Sim. Sabes essa? Não. Qual tem o feto infeto. Tem quê? Pá, tem um irmão dele que. Pá, quando ah, irmão, é? Um feto. Tipo, é um quatro. Um quatro fica na barriga. Todo o gajo tirou quando era pequenito, sim. Ai, tirou, era um tipo um quisto. Vê isso, não, se procurei. É um quisto e agora tem num frasco guardado. Não sei onde é que está Oscar. O irmão. Ganha um Oscar, eu ganho. Estou na universidade. Vou fazer isto de cabeça, é a única hipótese que eu aqui tenho. Então, eu fiz uma lista de séries de televisão que tiveram filmes. E tu falaste nisso. Um bocadinho seguindo aqui o exemplo do que vocês fizeram com o Bruno Aleixo, não é? A lista que eu fiz era séries que mantinham o mesmo estilo. O contexto, ou seja, os personagens são os mesmos, os atores são os mesmos, ou seja, é uma evolução natural da série, exemplo, como é o caso do Bruno Leixo, ou seja, o Miami Vice, os Anjos de Charlie não dá, e tinha também tirado os que não tinham estreado em sala. Mas pronto, tinha então Sex e Cidade, que eu não sei se vocês viram. Não, parecia. Eu vi alguns episódios. Mas aquilo foi um sucesso. Dizer, o filme foi um sucesso inteiro, mas a crítica destruiu completamente. Arrasou aquilo. Sim, acho que foi. Mas mesmo assim fizeram um segundo. Sim. Só para ter certeza. Mas tens o meu preferido é o Star Trek. Star Trek, sim, exatamente. Que fez o The Motion Picture, não é? Sim, depois... sim. Que eu adoro esse filme. Esse filme é bom. É fantástico. É um bocado paradoxo, não é? Mas eu, olha, eu gosto precisamente do ritmo do filme, cria-se o espaço. O 2018 é no espaço. Mas isso é diferente. É um filme, mas é um filme também com um compasso, um ritmo muito próprio, não é? Sim. E eu acho que o Star Trek tem um ritmo também muito próprio para aquela aventura. Mas o Star Trek sempre foi assim. A malta que está habituada agora a estes novos do J.J. Abrams, que é aquela confusão toda de luzes e sons, não é? Que não é Star Trek. Aquilo é uma coisa genérica adaptada. É a Star Wars-ização de Star Trek. Sim, não é? Sim. Aquilo sempre foi uma coisa mais na base de Então, parecia um, no fundo parecia um western, mais um western, sim, propriamente, sim, que é os gajos no meio do nada, exato, chegam a um sítio e acontece qualquer coisa, não é? Os gajos vermelhos morriam todos, não é? E depois voltavam só. É, basicamente parecia que os gajos estavam de aldeia em aldeia, cidade em cidade. No fundo, acaba por ser essa dinâmica. Mas o mais engraçado é que aqueles planetas todos só tinham tipo uma aldeia lá, um planeta inteiro. Mas não tinha mais civilização. Star Wars é igual. É um bocadinho. Eles vão sempre lá ter, não é? Vão sempre lá ter ao sítio. É só um deserto, não é? É só uma cidade, é só um mar. Só tem um tipo de clima, não é? Também. Ou é só gelo, ou é. E tu vês de fora, não é? Estás fora do planeta, olha, é amarelo, é um deserto. Exato. Se os gajos viessem à Terra, achavam isto um planeta espetacular. Há tanta coisa, muita diversidade. Pronto, o Star Trek era um. Epá, lembra-me de outro, claro. Este não posso aqui, não pode ser aqui não referido. X-Files. Que foi. Tiveram uma quinta temporada. Fizeram 5 temporadas, depois espetaram ali um filme no meio, e depois a série, ao contrário do que era inicialmente planeado, que era suposto dar uma continuidade em cinema, tornar uma espécie de antologia, franchise em cinema, eles retrocederam e voltaram à série. E depois ainda houve um segundo filme em 2008, mas a coisa não ficou bem. E eu guardo muito boas recordações, porque eu vi o filme, a série estava no auge da sua popularidade, não é? Quando estreou. Sim, o filme é de 97. Gostas do primeiro? Vi no Girassol 1 aqui em Coimbra, o filme, na altura. Gostas mais do primeiro ou do segundo? Do primeiro. O primeiro é muito melhor. Ah, mas é bom mesmo ou é bom? O segundo é um episódio alargado. Não, é bom. Não, é bom. Tem muito estilo. O primeiro. Não, eu gosto muito do primeiro também. O segundo é que soma um episódio alargado. O segundo é um episódio grande. Pois, tem mais bichos. O primeiro é conspiração e o segundo é bicho. É mais por aí. É. Os Marretas. Ah, sim, é verdade. Foi uma série e que depois deu uma catrafa. Começou com o Muppet Show Movie, sim, que eu gostava de saber, porque tinha aqui tudo a metade direitinho, com datas e tudo, já não tenho. Esse é outro, e depois deu uma data de filmes e teve agora até há pouco tempo um revival, não é? Não é um revival, é um reboot. Não, isso foi mal. É um reboot. É ruim, foi ruim, não vi. Foi bem recebido. Não achei. Eu acho que o público-alvo, aquilo foi uma tentativa de ganhar novos públicos, não é? Para as crianças, por exemplo. Sim, pá, e aí resultou perfeitamente. Não gostei. Aí resultou. Yeah. Simpsons ou South Park? Simpsons? Não... Simpsons é outro, South Park é outro, sim. O que é que vocês acham do filme dos Simpsons? Eu não achei muita piada, mas adoro o South Park. O do South Park também. Eu gostei mais o salto que o South Park. Nomeado para Oscar de melhor canção. Melhor canção, sim. Foi cantada pelo. E não Robin foi. Williams. Não é o. E não é o Shut Your Fucking Face, Uncle Fucker. Não é essa. É o Blame Canada. Blame Canada, é. Isso é o meu musical preferido também. Gosto muito. Eu acho que na altura foi o filme R-rated de animação. Mais lucrativo de sempre. Sim. O vosso não é R-rated, portanto não. É para maiores 14. Não entra. Eu sabia que havia a opção que era 12 e 16 e 18. Mas o próprio filme aborda essa temática, não é? Em que se fala, em que se calhar fazer. Ele diz. Que é um filme para toda a família. Sim. Não é o que diz? Sim. É verdade. O Homer Simpson, no filme dos Simpsons, diz esta frase muito inteligente, que é: porque raio que as pessoas vão pagar um bilhete de cinema para ver isto, se podem ver à borla em casa. Os vistos, as pessoas pagam mesmo para ir ao cinema ver o Bruno Aleixo e outras cenas, não é? Não, mas aí o Bruno Aleixo tem de facto inovações técnicas, coisas que os Simpsons não teve, se calhar. A animação pode estar um bocadinho mais cuidada, mas não deixa de ser a mesma. Sim, o filme dos Simpsons foi o início do HD, em que eles passaram em Tino 4x3 e na primeira temporada a seguir ao filme passaram. Já estava assim. Ah, okay. E parece que os Simpsons tinham um estilo de animação tradicional, não é? E depois ali aquilo apanhou aquela fase de viragem. Sim, tinha. Parece que já era uma animação computurizada a imitar a animação. Um software que simula a animação. Simula 2D, não é? E é engraçado, porque o filme dos Simpsons apanhou ali uma fase em que a série já estava em declínio. Sim. Já estava a perder bastante qualidade. Foi em que temporada? Agora vai quem? 20? Não, acho que foi na 18ª, para aí. Ainda não é na 20ª. Eu vejo sempre os mesmos, quando dá no Fox, é sempre aquelas que eu já vi, da série 3, 4, 5, não é? Para aí, sim. Sim, eu repito as mesmas séries. Não, aquilo teve uma altura, vocês corrijam-me, pá, quando apareceu o Family Guy. Sim. Os gajos tiveram ali uma temporada que ficou também um bocadinho mais cínico. Family Guy. Não, é tipo com pequenos sketches assim, meio parvos. É não, não, não. O Simpsons mudou, o humor mudou um bocadinho. Mudou. Quase como resposta, tipo contra a reforma. É capaz. Eles começaram a ter muitos convidados pop, não é? Eles já tinham sempre. Não, mesmo o tipo de humor começou a. Pá, isto depois, entretanto, depende também dos guionistas que vais contratando. Mas aquilo acabou por ter um registro um bocadinho menos sério e familiar de sitcom, não é? E passou a ter assim umas coisas mais random e tinha alguma piada. Sim, o Family Guy era random assumido, não é? Sim. Mas o outro tentou encontrar ali, aproximar-se um bocadinho, acho eu, posso estar absolutamente enganado. Aliás, há um episódio do South Park em que os gajos vão à procura da origem do humor do Family Guy. Que é só referência, como os gajos dizem. Que é uns golfinhos. São os golfinhos que escolhem bolas à sorte. Tiram bolas à sorte e onde cair é o tema. Combinas, sei lá, a mata do saco com o Dom Fonseca Henriques e faz ali qualquer coisa. Os golfinhos é que definem aquela merda toda. Está muito bom. Há uma outra que eu lembrei-me agora que também tinha ali posto, que eu acho que é uma boa referência, porque é um caso curioso, que é uma série que só teve 6 episódios e que foi transportada para cinema e foi uma trilogia do caraças. Naked Gun. Onde é que para a polícia? Ah, sim. Pois foi. Pá, verdade. Aquilo foram só 6, aquela cena. 6 episódios. A sério? Pá, eu tinha a ideia que era muito caro. E sabes porquê que... Tinha era mais... Sabes porquê que aquilo foi cancelado? Porque os gajos diziam que o humor era tão denso que eles não conseguiam meter os laugh tracks no meio das piadas. Foda. E os gajos achavam que as pessoas precisam do laugh track para saber onde é que se vão rir. Sim. E achavam que aquilo não dava, porque era muito denso e os gajos não conseguiam tecnicamente pôr aquilo. Eu adorava essa é série. É muito boa. Sim, é lei episódios. Era só. Então os gajos viu-os todos. Eu pensava que só tinha visto, sei lá, pois, os 6 primeiros. Sim, exatamente. Eu... Mas os gajos paravam no fim, não é? Sim, exatamente. Não entornar o líquido para a chave. É uma carta daquilo. Tem uma carta do caralho. Não me lembro daquilo dado na televisão. Sim, dava, dava, dava. Eu visto, talvez na SIC, no início da SIC. Não sei, na SIC, não. Mas na RTP2, talvez. Eu lembro de ter visto para a RTP2, tipo, porque no verão, porque teve uma altura que fazia assim muitas reruns dessas séries. Exato, era um bocadinho. Aquilo é anos 80, aquilo é 87 ou 8. Ou é, o filme é 89, acho eu. O filme, a série é um bocadinho anterior. A série é anterior, sim. Qualquer coisa assim. Mas aquilo passava, tipo, sei lá, aquilo depois também a RTP2 dava agora escolhas e bodegas assim. Depois no verão paravam agora a escolha e eles punham as séries todas a metro. Era o verão azul. Eu lembro que era quando havia muitos problemas técnicos na RTP, eles metiam uma coisa dessas a tapar o buraco. Era um... Havia um vídeo que a RTP colocava, epá, foi durante anos a fio, que eram uns gajos a fazerem tipo snowboard, mas no meio de uma floresta onde não havia neve. Só que em vez de ser uma prancha, era uma cena tipo com umas lagartas. Eles espetavam aquele chouriço à malta, que era só para preencher o tempo enquanto resolviam um problema técnico, mas eu ficava vidrado a ver aquilo, porque era um gajo a deslizar pelo meio de uma floresta, como se estivesse a fazer ski, mas sem prancha. Lembro isso, pá. Eu sempre lembro que eles punham imagens de... E era, mas só que era tipo umas lagartas. Vilas portuguesas, assim com umas paisagens, uns castelos. Eu lembro-me de ver, Trancoso. Lembro a primeira vez, aparecia Trancoso. Tanto que eu e o meu irmão, quando é essas cenas de para encher chouriço, dizemos que está Trancoso, pá. Trancoso já tem um parque infantil. Pá, um intervalo, teve ali 15 minutos a dar Trancoso. Trancoso é quando são cenas de encher chouriço. Porquê que já não há problemas técnicos na televisão? Antigamente era o prato do dia, quase sempre havia problemas técnicos. Tinhas que jogar cassete, rebobinar cassete. Né? Opa, e os problemas técnicos eram de facto fáceis de acontecer. Opa, agora aquilo tem playlists e quando alguma coisa acontece, entra uma coisa automaticamente. Eu imaginava sempre gajos com capacetes, vá para gajos mesmo de uma fábrica, de ambiente fabril, que iam lá aos cubis a puxar tipo como cenas elétricas para arranjar a antena. Ou até quando começava a bandeira com o hino nacional tipo à 1 da manhã e tu estavas com uma insónia brutal? Eu no outro dia teve a contar ao meu filho que quando eu era miúdo da idade dele tinha que esperar para as 5 da tarde. Para começar a ver os dentes animados, cara. Sim, era mais novo, não é? Exatamente. Era às 5 ou às 3. O que é que dava na tua visão? Eu tinha ideia que era às 3 da tarde. Telescola? Eu, nada. Dava telescola? Dava, mas disse nada, porque telescola é um conceito estranho. Vou esperar mais nos anos. Nada, eu, nada. Como é que não dá nada na tua visão? Dá estática. Estática. Para eles é impossível. Mas é a mira, não é? Depois a mira apareceu uns minutos antes, 10 minutos antes, ou meia hora, uma coisa assim, não é? E nós já saímos, pá, a qualquer momento. Mas olha, tenho outro exemplo, qualquer momento. Lá. Não, ia só perguntar qual é que é o primeiro TV Shop que te lembras? Epá, lembro-me daquele gajo do cabelo spray. Do spray. Foi dos primeiros, antes desse. DHL. E era DHL. Para tirar riscos dos carros. E aquilo era DHL. Não era nada DHL, era GLH. GLH. Pronto. Mas já há uma merda que eu me lembro antes, que é uma coisa que chamava TV Grill, que era um... TV Grill? Que era um grelhador okay. De mesa. Sim. Pá, acho que os primeiros grelhadores de mesa, que, não sei o quê, depois punhas um tabuleiro em baixo com água para o fumo não... Ah, epá, e era uma cena tipo aí alemão. Não cheirar a gordura. Depois dava TV Grila... Opa, e dava durante um tempo. E havia também uma cena que era sim. Para fazer entradas, que era a tranche de canapés. E depois era um saco de pasteleiro. Tu tinhas muitas histórias. Ah, mas era. Tu tinhas muitas histórias. Tinha uma cena espiral, que era tipo era a tranche de canapés, para fazer batata. E o Abflex, que era para fazer... Ah, mas isso é mais tardio. Os primeiros que apareceram foi que eu me lembro foi TV Grilo e essa, a Trans de Canapés. Olha, uma coisa que eu gostava muito era quando eles faziam aquelas coletâneas de música dos anos 60, 70 e 80. Sim, sim, e eu ali, olha, ok, já posso me entreter com alguma havia coisa. Havia uma que era, o que levaria para atravessar um continente, levaria Drive. Lembras-te disso, não? Que era um carro que atravessava desde a costa leste. Sim, era música para conduzir. Levaria Drive. Claro. Se soubesse isso hoje em dia, eras tu é que ias fazer a locução disso, não é? Há um produto de televendas a circular em televisão. Mas é, qual é que é? SofaSafer. Sofa Safer. Nos sofás, pronto. Uma capa. Mas isso passa aonde? Em todo lado, no Correio da Manhã, na RTP. SofaSafer. Eu já apanhei, já gravei, já te mandei. Opa, sério? Mas depois eu já mandava-me a vestir e eu vi aquilo na televisão. Mas tu não conheceste? Há malta que não conhece. Ainda não apanhei isso. Mas se gravaste, tens... Acima. É verdade, o filme tem uma. Tem um... Não, cara! Ai, ai! Pronto, ei. Ok. É surpresa, é surpresa. Deixa eu ver lá um pi. Pá, mas eu adoro Mr. Cima. Diz lá outra série. A outra série é também uma série daquelas de curta duração, que teve tipo 15 episódios. Todos nós temos a ideia de que aquilo teve tipo 5 temporadas, mas não, teve apenas uma de 15 episódios. Dá uma pista, não diz, não reveles logo. É britânica. Todos nós vimos aqueles episódios Blackadder. Mil vezes a tapar buracos. Blackadder tem 5 ou 4 temporadas. Não, sim, vá, mas é. Mas deu filme. Deu dois filmes até. Deu dois filmes. É britânica, muito conhecida, muito, muito conhecida. Os putos adoram. Os putos adoram. É o Mr. Bean. Só tem 15. Só tem 15. 15 episódios. O primeiro filme, os gajos tentaram inovar, não é? Fazer um filme assim. Whistler's Mother. O segundo é exatamente no mesmo esquema das séries. Eu gostei mais do segundo. Mas eu gostei. O segundo, numa praia. É em Cannes. O gajo anda em França. Em Cannes. Na Conta Azul. É uma road trip. É uma road trip. É pá, mas eu não consegui gostar. É pá, o primeiro não. Eu adorava a série. Eu adorei o primeiro. Eu adorava a série. O segundo tem poucos diálogos, não é? Sim. Mas o primeiro é um filme americano. Pareceu-me tão forçado. Pá, não, mas eu gostei bem mais do primeiro, que acho o primeiro mais inspirado que o segundo. Nós temos perguntas do público. Pá, esta vem do João Cunha e vai. Olá, Daniel Louro. Olá, Paulo Fajardo. E olá, João Moreira. Bom, foi-me solicitada a minha presença neste podcast e é por isso que eu vos estou a mandar esta mensagem. Basicamente para dizer nada, mas cá vai. Assisti à antestreia do filme do Bruno Aleixo em Anadia. Dei um passo bem ao João Moreira e ao Pedro Santo e ainda bebi 3 tacinhas de espumante bruto bem fresquinho. Ah, e gostei do filme também. Gostei muito, sim senhor. E pronto. E deixar um abraço. E a pergunta? Não, mas pronto. Lembras-te do gajo? Lembro. Não lembrava. Que ele tinha três assim, isso assim. Não as contaste, não é? Não as contei. Ok. Já estavas bem aviado, então. Esta sim é uma pergunta, acho que até são duas. É do Joca, que já foi convidado do outro, do teu extinto. Joca Silva? Exatamente. Do teu extinto podcast do Spinoff. Vamos lá. Olá a todo o auditório. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é... Quão farta que o João Moreira já está de pessoas que acreditam que conseguem imitar a voz do Renato Alexandre? A segunda é, para quando um spin-off do Bruno Aleixo chamado Toninho, acerca da vida do seu irmão no Porto? Obrigado. Pronto. Responde aí. Uma pergunta pertinente. A primeira pergunta do 100%. Estou a 100%. Porque sempre que eu vou à prova oral, o Fernando Alvim gosta de pedir às pessoas para fazerem... E é muito chato. Tem piada, 1, 2, 3, 4, à sexta vez já. Eu te limitei, é aí que metes. É a partir dos 6. 6 inclusive. Portanto, 5, depois. Ok. A outra. Uma sétima vez. É uma boa ideia. Dizer? Aliás, esta ideia não é do Joca. Eu tive a mesma ideia ontem, portanto, a ideia é minha. Ontem! Tive esta ideia ontem, portanto, esta ideia é minha. Joca, devias ter patenteado. A ideia minha foi eu que tive esta ideia. A ideia de Toninho. Então vai ser o próximo spin-off? Pode ser um dos. Voz do Renato é tua também. É a minha, sim. Já. Tu ao todo fazes quantas perguntas? Fazes quantas perguntas? Pá, faço quase todas. Das principais. O Pedro Santos só faz o busto? Faz o busto e o homem, aquele homem invisível também não é um amigo nosso. Ok. Daniel, daqui é Cruz do. Não penses mais nisso. Uma pergunta para o nosso amigo Moreira. Como é que é? Vais ter de fazer agora dobrar sempre as vozes do Rogério Samora? Como é que ele vai fazer mais algum filme sem estares a dobrar o homem? Que ele foi incrível, pá. Grande abraço. Eu, sabes que eu, fora essa brincadeira, gostava mesmo de... Opa, que aquela dupla, tipo Homens da Segurança, lembras dos Homens da Segurança? Sim, não lembro. Em Troia? Troia Marisco. Pá, era um sítio que... Troia, na altura, era o que ia dar, não é? Era a nossa próxima cena. Era Miami Vice. No fundo, era. Opa, é um buddy movie. É um buddy movie, não é? Sim. Um buddy. Portanto, mas tu agora vês aquilo... Mas em Troia é Miami, é temos mais parecido não, Miami. Tu vês o Duarte e Companhia, e tu... Há ali qualquer coisa... Miami Vice. Não. Estou a falar... Tá, há ali qualquer coisa, uma mística ainda em torno do Duarte e Companhia. Agora, os homens da Segurança... Eu revi um episódio na RTP Memória, que há tempos. Pai, aquilo é terrível. É muito ruim. É terrível. O Duarte e Companhia, eles conseguiam rir deles próprios, não é? Sim, aquilo era. Ou seja, tinha... Sim, era mas tu vias que aquilo era feito à pressa, os Homens da Segurança, mas era feito à pressa. Era tipo câmara ao ombro, e eu não tinha essa noção na altura. Mas agora eu olho para aquilo e aquilo era câmara ao ombro, era plano contra plano. Pergunta-resposta. E era tudo interiores. A ideia que eu tenho era que era tudo interiores. Sim. Sim, não, ou seja, aquilo era suposto dentro de um hotel, não, dentro de um hotel. Sim. Muita coisa era lá, era nas torres de Troia. E depois tinhas ali muitas coisas ali por Setúbal, ali lá pela Rábida. Sim, por isso. Epá, sim. Eu lembrei-me de... É para eu ir agora fazer... Fazer um buddy movie, um buddy movie não, mas uma série. Com eles os dois. Com eles os dois, acho que era fixe. Pá, era, mas tinha que ser de braço também, pá. Sim. Ah pá, tu podes sempre pensar em escrever um formato que seja uma espécie de Duarte e Companhia, mas com eles os dois. Opa, sim. Não sei se eles uma ideia original, nisso, meu. Uma ideia original, sabes uma coisa? Não sei se eles iam alinhar nisso, mas... Vocês não, nunca pensaram... Se vocês pagarem em dinheiro, eles alinham. Vocês nunca pensaram em fazer... Ah pá, vamos aqui fazer uma coisa completamente diferente do Bruno Aleixo? Sim. Ficção? Sim. À volta e meia a gente pensa nisso, mas não... Nunca. Mas não tens nenhum plano concreto para a frente? Opa, não. Ideias um gajo tem muito, mas depois nunca se senta com Brunaleixo porque não sabe se ele vai fazer. Pá, muita coisa boa. Olha, vamos acabar com isto então. Vamos acabar com isto. Malta, obrigado vamos por terem vindo. Vamos destruir o cenário. Hoje temos que achar para tipo Herman, destruir tipo o cenário. Herman com a caçadeira. Podemos começar. Estás a dar cabo do microfone. Pá, malta, obrigado por virem. Pronto. Obrigado. O Paulo era suposto escrever o fecho do podcast, não o fez. Está fechado. Olha, temos de pedir patrocínio ao... Prestige. Compraste onde? Pronto. Isso foi a minha tia que trouxe da Suíça. Foi. Parou ali na... Sim, debaixo do Intermarché. Ah, é verdade, porque nem sequer está escrito em português. Em português. O Intermarché da Nadia, não é? Normalmente, olha, tem sempre... Mas consola-te que veio debaixo do rabo dela. E o Daniel, um avião, e o Daniel trouxe-o no bolso de trás. Portanto, é um chocolate viajado. Está bem. Obrigado, adeus. Obrigado. Boa sorte com o filme, que ainda está encartado. Exatamente. Quer dizer, quando isto sair, pode ser que ainda esteja. Não. Vou tentar então, ser rápido. Procurem no Sr. Joaquim. Exato, é onde o Paulo vai ver, não é? Até já, amorzinho. Onde vais, caralho? Vou comprar o anuário 2019 do Sr. Joaquim e já volto. Tu vais comprar o anuário ao caralho que tu vais? Com que dinheiro? Vai, mas é ao café, traz-me dois matos de SG Ventil e duas raspadinhas, sai sempre. Ok, amorzinho. Mas antes, acaba o refogado, passa a roupa a ferro, aspira a sala, tira os pelos do cão do sofá, faz-me uma massagem nos pés, tira-me o cotão do umbigo, areia as panelas, limpa o pó da banca. Amiguinho, gostavas de adquirir o anuário 2019 do videoclube do Sr. Joaquim, mas vês-te impedido para tal devido a complicações matrimoniais ou outras chatices financeiras? Então este anúncio é para ti. Só tens que enviar para as mensagens do podcast VHS um pequeno texto onde dizes em quantos episódios entrou o Pedro do Blog Cinema Xunga neste podcast. Terás também, obviamente, que os enumerar. Não é muito difícil. Basta seres um fã que ouviu todos os episódios. Ou então, fazendo batota, podes simplesmente percorrer os quase 300 episódios épicos deste podcast e descobrir quais foram. Os os documentos, tudo bem, pode seguir. Sou camionista, sempre em viagem. Não tiro a vista da pista de rodagem. Conheço o asfalto de Les Alegres e cá do alto vejo o mundo a meus pés. Rodar.